traz os montes, estás vestida de beleza natural. Lá no céu és bem a coroa deste nosso Portugal. Tuas matas e florestas, os teus vales e os teus montes, vivem todos com o canto da água que vai nas fontes. Traz os montes, traz os montes, de Miranda a Mirandela, gente bem portuguesa que vai orar à capela. Tuas aldeias e tuas vilas e chaves que é afinal a chave que lá no norte abre a porta a Portugal. O teu parque do Alvão, Vila Real, é um recanto escondido de beleza natural. De Bragança lá no alto, vá Passos, Vila Real. O teu povo bom e são é povo. Traz os montes, de Miranda a Mirandela, de gente bem portuguesa que vai orar à capela. Tuas aldeias e tuas vilas e chaves que é afinal a chave que lá no norte. E chaves que é final, a chave que lá no norte